Agora, vocês que merecem palmas. E é o seguinte, agora é uma ideia pra galera mais sofrida aí embaixo. Todo mundo, de repente, pode estar olhando aqui no palco. Deve imaginar, o Nd Naldinho é feliz. Tem tudo. Enganado, eu não tenho tudo. Nd Naldinho não tem problemas, enganado também, eu tenho muitos problemas. Mas eu sou um cara da seguinte forma: eu penso positivo, eu acredito que apesar das coisas que a gente passa no dia a dia, que a gente sabe que a violência que existe, certo, onde a gente mora, é uma coisa lamentável. Mas eu sou da seguinte forma: eu costumo rezar para Deus e pedir para que as coisas melhorem a cada dia, porque eu sou humano, que é o seguinte: eu acredito que um dia ainda vai ser bom. Eu acredito, Snake acredita, DJ Cuca acredita, e toda a galera das favelas de São Paulo e do Brasil tem que acreditar.